vida da ciência. O homem sempre investigando, pesquisando as pequenas e as grandes questões da vida. Todo mundo gosta de saber de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para que servimos e para onde iremos. Esta é uma grande questão. Mas será que alguém iria se preocupar com o clipes de papel? Pois é. O clipes foi inventado, e muito bem inventado, invenção insuperável. Foi inventado para segurar papéis, juntar folhas. São bilhões e bilhões de clipes consumidos mensalmente no mundo todo. Ninguém sabe a quantidade exata, mas vale a pena a gente se preocupar com o clipes de papel? Será que alguém iria perder tempo para saber o que acontece com clipes de papel? Pois um grande banco da Inglaterra, o Lloyds Bank of London, um banco ocupadíssimo, uma grande organização financeira com muitas preocupações, resolveu se entreter com esta nova preocupação. Para onde vão os clipes de papel? Então eles fizeram o seguinte: separaram 100 mil clipes de papel e colocaram pesquisadores e acompanhantes para descobrirem qual seria o destino de todos aqueles clipes. E no final da pesquisa, os números surpreenderam. Veja só. Dos 100 mil clipes de papel, a equipe do Lloyds Bank of London observou que somente 2 mil clipes foram usados para segurar papéis. 2% apenas. O relatório do Lloyds Bank informa que 14.163 clipes foram dobrados e torcidos durante conversações telefônicas. Quem sabe você já não destruiu um clipe falando no telefone? Pois é. O relatório também afirma que 19.143 clipes foram usados como fichas em jogos de cartas. Não sei como, porque eu não jogo, mas a pesquisa diz isso. 19.143 clipes usados em jogos. O relatório também afirma que 7.200 clipes foram usados como alfinete de roupas. É, para prender a roupa. Uma barra ou um botão que caiu, enfim, uma outra finalidade. 5.434 clipes tornaram-se palitos de dentes ou cotonetes. É, foram usados para limpar dentes e ouvidos. 5.308 clipes foram transformados em limpadores de unhas. É, desdobra o clipes e fica passando debaixo da unha. 3.916 clipes limparam cachimbos e muitas outras coisas. E 40 mil clipes foram desperdiçados, caindo no chão e varridos para o lixo. E é interessante ver que uma coisa tão útil e tão bem criada, tão bem inventada, tenha tido seu uso tão desperdiçado. Apenas 2% serviu para a finalidade para a qual havia sido criado. Agora, vamos transformar cada clipes em pessoas humanas. E você vai ver que essa pesquisa está muito próxima do que acontece com cada vida aqui na Terra. Vamos transportar esses números para pessoas humanas. Vamos acompanhar o destino de 100 mil pessoas. Somente 2 mil são realmente instrumentos para a glória de Deus aqui na Terra. Daí a resposta de Jesus a quem lhe havia perguntado se eram poucos os que se salvavam. E Jesus disse que sim, muitos poucos. 2%. Quando 14.163 clipes foram dobrados e torcidos durante conversações telefônicas, nós podemos transportar que o mesmo número de pessoas joga sua vida fora em conversas vãs e fúteis que não levam a nada. 19.143 clipes foram usados em fichas de jogos. E podemos comparar que um número semelhante desperdiça sua vida no jogo. Muitos estão servindo para outras finalidades, como aqueles clipes se transformaram em alfinetes de roupas. E também 5.434 clipes que haviam sido transformados em palitos de dentes e cotonetes podem ser comparados com um número semelhante de seres humanos que só ficam dando ouvidos a fofocas e mastigando assuntos sem interesses. Também vimos que 5.308 clipes foram transformados em limpadores de unhas e 3.916 limparam cachimbos, o que mostra que há muita gente no mundo se ocupando de limpar sujeiras que sempre voltam porque nunca se libertam delas. E o que é pior, aquele número extraordinário de 40 mil clipes que caíram no chão e foram varridos para o lixo representam justamente aquelas pessoas que caem da fé, que tropeçam na vida e são varridas para o lixo, para a sarjeta, para os bueiros. Vidas perdidas, vidas jogadas fora. Tua vida é tão preciosa para Deus, muito mais do que um simples clipe. O que você vai querer fazer da sua vida? Você quer estar entre aqueles poucos que se salvam ou quer ter o destino da maioria que não tem proveito algum? Se você quer cumprir a tua finalidade aqui na Terra e viver para a glória de Deus, dando honra ao nome do Senhor, cumprindo o objetivo de Deus na sua vida, aquele que te criou, fazendo jus à tua existência aqui na Terra, se você quer fazer parte dos poucos que se salvam, então você precisa mudar o teu destino e mudar até o uso da tua vida. Aquilo que você sabe que é fútil, banal, inútil, tire fora e comece a fazer valer a pena a tua existência. E você só vai poder ter vida, vida útil e vida de verdade se receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, porque Ele disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Para ter vida de verdade, para ter vida verdadeiramente útil, você tem que receber Jesus. Fora de Jesus, não há razão para viver. Quem tem o Filho de Deus, escreveu o apóstolo João, tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Para que a tua vida seja útil, entregue agora mesmo a tua vida a Jesus. E Ele fará de você uma bênção poderosa aqui na Terra para o reino de Deus.